que aqui. Não, não vá. Me perdoa se eu te fiz chorar. Estou rezando pro nosso amor. A minha vida, minha flor. Me lembra a última noite em que nos amamos. Você me abraçava nua, nua. Meus dedos passeavam no seu corpo, ouvindo seus gemidos à luz da lua. Por que vai me deixar? Eu não entendo. Se eu te quero tanto, ó minha amada, vê se muda de ideia e me perdoa. É tudo mentira, eu não fiz nada. Se chorarei, talvez sim, talvez não, eu não sei dizer. Se te esperarei, talvez sim, talvez não, meu amor, não sei. Se vou esquecer, vou tentar outras bocas te procurar. Se vou sofrer, ninguém nesse mundo vai te apagar. Não vê que eu vou sofrer se eu ficar sozinho. Feito um mendigo, imploro seu carinho. Não tenho dignidade nem orgulho, porque eu te amo muito mais que isso. Se chorarei, talvez sim, talvez não, eu não sei dizer. Se te esperarei, talvez sim, talvez não, meu amor, não sei. Se vou esquecer, vou tentar outras bocas te procurar. Se for sofrer, ninguém nesse mundo vai te apagar. Fique comigo, estou chorando. És minha vida, não me abandone.